fala patrão, o rei dos camarote. Atento na esquina pros homens não dar o bote. Aqui não pode vacilar, firma, ou vai pro saco. Pra terra dos pés junto e outro assume seu barraco. Toma as biqueira a boca, comanda a lojinha. Vai ostentar, botar dinheiro pras mina cair broxa. Só de calcinha, cocaína, erva da fina. Elas periga, elas grita, elas ri. Nós sustenta as novinha, atividade parceiro. Porque o bagulho aqui é sério, nós faz da terra paraíso. Nós leva fora do inverno, nós bota as onça pra fora das grades. Peixe fora do aquário, dos barracos pros castelo, dos castelo pros barracos. Tem escama de quilo, massa pra gnomo. Nós é vida louca, nós vira noite bagunçando. Mas por dentro a alma chora, o coração é vazio. Quando cê perde a liberdade, não tem visita de amigo. Se liga parceiro, a liberdade custa caro. Só quem sabe o preço dele que já viveu trancado. O filho chora, mas não vê a solidão. Quebrada, tamo pra gerenciar. Cartel, cabuloso, venenoso, gangsta. Os carniça quer embaçar, quer atrasar, quer frear. Mas com nós não arruma nada, só rajada pra estralar. E nós chega pesadão, picadilha de ladrão. Os 19 tão na cena, que de nice, negão. Os kit tão na mão, os Red Labels, Red Bull. No contrato só dá elas, vão pirar com os pitbull. Vai no barro, no asfalto, na pista, vamos lá. Sente o drama, tá na trilha, só os monstros pra somar. Solta breja com certeza, palavra nunca é seca. Mente blindada com certeza, pra eu sair onde entrar. Dinheiro no bolso, ostentação é pra quem pode. Ilusão morrer ali, nós invade os camarotes. Só patrão de renome, sem simpatia. Ligeiro farejando no ar as covardias. Disciplina, Jão, mesmo na função então. Se vai me arrastar no mundão, quer me ver no chão. Com ele, mas eu não. Liberdade custa caro, isso é fato. Corro sem ser falho, tiro um barato e tô firmão. Veterana que não dorme com os olhos de ninguém. Nas quadradas tão na cinta e a coragem é pra quem tem. Conexão de mil, nego, só rajada. SP, DF, Minas, chicote estrala. Se liga parceiro, liberdade custa caro. Só quem sabe o preço dela que já viveu trancado. O filho chora, mas não vê a solidão. Quanto vale sua cadeia? Quanto vale sua quadrada ou sua doce punheteira? Quanto vale sua biqueira, seu golfe sabão? Passarinho de gaiola não voa não. Comando R, rapaz, e CTS na bagaça. KEG e negão, que de nós se tá em casa. Liberdade custa caro, titio, pode pá. Conexão SPDF, MG, é nós que tá. Os que tão na tranca, o Obara vai cantar. Aos opacos de espírito, saiba que Deus vai libertar. O preço que se paga, já paguei 5 intactos. Se a pior prisão é a da mente, mente aberta custa caro. Alcatraz, masmorra, Venceslau, Nelson, Hungria. Custa caro saidão, custa caro a saidinha. Para DF, Campinas e Sumaré SP. Conexão de peso com Uberaba MG. Da Caos Verde, que faz fumaça, as biritas de primeira. Que venha mais show, saúde, grana. PJL nas cadeias, nas ruelhas, o povo preso. Se a liberdade custa caro, tô de boa de ser preso. Vai vendo, sente o drama, sente produções. Se liga parceiro, liberdade custa caro.